¡Vámonos al viaje para buscar los sonidos mágicos de Ecuador! A partir de agora, na Rádio Andarué, Friday Night, o melhor de dance dos anos 80, 90 e as grandes novidades. Friday Night na tua Andarué. Olá, olá, boa noite, sejam bem-vindos a mais um Friday Night na Rádio Antenueve. Hoje, à meia-noite e meia, mas com muita música para curtir durante duas horas, durante 120 minutos. Hoje, há grandes músicas, dance music que fez muito sucesso para lá do género. Ou seja, para o grande público fez mesmo muito sucesso. E hoje vamos começar com uma grande, grande música. Chama-se Infinity e é da Girl Project. Vamos também ficar com Flow Rider e este grande sucesso que dá pelo nome de Good Feeling. Boas energias, é isso que é preciso. Atenção, porque tens muito mais na tua edição de hoje do Friday Night, que apesar de ir para o ar à meia-noite e meia, tem a pena, tem a mesma, aliás, duas horas de grandes músicas. Estás preparado? Ah, já agora, esqueci-me de dizer que a música que vai fechar esta primeira sequência é a de Kate Ryan, chama-se Voyage, Voyage. Estás preparado? Vamos à música de 5 por 1, venha à contagem e é sempre a subir! 5, 4, 3, 2, 1... Here's my key, philosophy. A freak like me just needs infinity. Infinity. Relax, take your time. Take your time to trust in me, and you will find infinity, infinity. Get a good feeling. get a good feeling, yeah. Oh, sometimes I get a good feeling, yeah. Better leave, I'm running with this plan. Pull me, grab me, grabs in the bucket, can't have me. I'll be the president one day, January 1st. Oh, you like that gossip? Like you the one drinking what gossip.com. Now I got a word for your tongue. How many Rolling Stones you want? Yeah, I got a brand new spirit, speaking and it's done. Woke up on the side of the bed like I won. Talk like the wind in my chest to that sun. G5 in the US to Taiwan. Now who can say that? I wanna play back. Mama knew I was a needle in a haystack. Upper body boy, plus way back. I got a feeling it's a rap, ASAP. Sometimes I get a good feeling, yeah. The mountaintop, walk on water, I got power, feel so royal. 1 second, I'ma strike for you. Diamond, platinum, no more for you. That adrenaline, never giving in. Giving up's not an option, gotta get it in. Witness, I got the heart of 20 men. No fear, go to sleep in the lion's den. That glow, that spark, that crown. You're looking at the king of the jungle now. Stronger than ever, can't hold me down. 100 miles gunning from the bitch's mouth. Straight gang face, it's gang day. See me running through the crowd full of melee. No trick plays, I'm Bill Gates. Take a genius to understand me. Oh, sometimes I get a good feeling, yeah. au-dessus des vieux volcans, glisse des ailes sous le tapis du vent. Voyage, voyage, éternellement. De nuages en marécage, de vent d'Espagne au puits d'Équateur. Voyage, voyage, vole dans les hauteurs, au-dessus des capitales. Les idées fatales, regarde l'océan. Voyage, voyage, plus haut que l'ennui et le jour. Voyage, dans le passé, loin de l'amour. Voyage, voyage, sur l'eau sacrée d'un fleuve indien. Voyage, et jamais ne reviens. Sur le bord de la main. Está terminada, mas atenção, porque há mais para conferir na edição de hoje do Friday Night. Vamos ter mais e mais música. A primeira que vai iniciar a segunda sequência chama-se Chérie e é da DJ Antoine. Vamos chegar também com Yves Larocque para fechar a segunda sequência. A segunda de 4 ou 5, vamos lá ver o que é que o tempo nos permite hoje. Mas certo é que serão 2 horas de grandes músicas, estas mais atuais dos últimos 10 anos e que fizeram muita gente abanar o capacete. Vamos chegar com mais música sempre a dar-lhe, como disse, a primeira música fantástica chama-se Chérie e é da DJ Antoine, e a última é da Yves Larocque e chama-se Rise Up. Vai ser muito, muito para bombar durante os próximos minutos. Daqui a um bocadinho é só lançar mais uma contagenzinha e é sempre a subir. 5, 4, 3, 2, 1. When I look into your eyes, I see rainbows in the skies. Baby, when you're close to me, I know you are my Chérie. Oh, we Facebook, and now you're going to die. Die. I'm a blasty.

rise up, rise up, rise up. For my mind and my brain, I try to fly, no lie, so high. De Yves Larocque. Mas queres mais? Mais energia? Mais música? Sim, porque hoje é sempre a subir no Friday Night e temos mais e muito mais. Vamos já de seguida ficar com mais uma brutal de Class. Let me show you. É brutal esta música, também vai ter pelo caminho a música espetacular Watch Out e muito, muito mais. Vamos acabar com Claudia Cream. É verdade, muita, muita música cheia de energia na edição de hoje do Friday Night. Isto hoje está demais. Está pura loucura na tua antena web. Friday Night em energia, potência máxima. E mais uma sequência, a terceira de quatro que vamos ter aqui na edição de hoje. Vamos à música, mais uma contagem, porque nos deu uma música fantástica. Let me show you the class. 5, 4, 3, 2, 1. Oh, I don't care what your girlfriend says. I don't care what your ex-boyfriend says, baby. If you can make it right for me, I'll make it right for you. And hold me down. Hold that sucker down. Hold that sucker down, girl. Crystal ball, I trust in probability, yeah. I'm gonna take you No matter what, when times are tough, I'll be here for you. I'll be here for you. I'll be here for you. Thank you. Estou a gostar demais. Muita música, muita energia. Já estamos todos pelas costuras, não é? Pois é. E ainda podemos aproveitar mais, mas o Friday Night está a chegar ao seu final. Vamos já ficar com as últimas 5 músicas, com a última sequência, a derradeira sequência deste dia, ou desta madrugada de 9 para 10. 10 de dezembro. Estamos a muito pouco de Natal, não é? Ora, não vamos ter aqui músicas natalícias, isso não vamos ter, mas vamos ter mais música sempre a dar, sempre a subir, sempre a bombar. A música Remix Britney Spears, Till the World End é a primeira. E depois, os melhores DJs fazem o resto. Vamos acabar com uma música espetacular. Mais uma remix daquelas só visto. Há muito, muito para ouvir na edição de hoje do Friday Night, que está a chegar ao final, mas ainda assim tem muito, muito para te dar. Tiesto, por exemplo, vai ser um dos nomes que vais poder ouvir também aqui, um dos melhores DJs à escala mundial. Onde é que tu os ouves? Nem mais do Dinamaste e no teu Friday Night. E agora finda, mas volta para a semana para mais uma edição, para mais 120 minutos de música de pura loucura. E eu conto contigo, aproveita ao máximo este fim de semana e oxalá que para a semana tragas outro amigo também, como dizia um antigo português que cantava uma música que era muito calminha, não é para aqui chamada, não é? Vamos à música então, Britney Spears, com este fantástico, espetacular, extraordinário tema Till the World End. Até para a semana! John, it's a smoker's. We'll be right back. Why?

We'll be right back.